contigo, amiga. Um dia espero a tua ira, mas o que pode fazer além do que já é o teu ofício? Transformar a hora derradeira em desespero pode me fazer medo, me forçar a suplicar, pode me dar ainda alguns instantes de agonia. E em troca talvez eu possa te dar o gosto de um gemido ou até mais, um grito alucinante. Mas não depende de você o meu derradeiro instante, porque vive em mim uma essência que não morre. O que está dentro de mim está além dos seus limites. Está além dos seus limites. Por isso, amiga, eu espero tranquilo o dia da tua ira. E pode vir me buscar da forma e da maneira que você quiser. Pode ser na forma de uma doença pra que ninguém tenha culpa. Pode ser um assassinato pra que depois eu seja vingado por você mesma, amiga. Morte, se você quiser, pode vir na forma de uma mulher, de preferência que seja bonita e gostosa. Ou então eu posso te antecipar, me afogando na bebida junto com as drogas. Eu também posso te esperar até a terceira idade. Por isso, amiga, morte, venha quando tiver vontade. Todos os caminhos nos levam à morte, morte nos levam à morte, vem. Você é o bem que alivia a dor. Só que eu fico grilado porque me sinto vazio. Depois que você vier, não sei pra onde vou. Não bem de dor, de vazio, não bem de morte, de vida. Quem te viu e viveu, nunca te esqueceu. E quem morreu, quase nada levou no dia em que se foi. E não importa se é empresário, policial, presidiário, menino de rua, filho do pai, filho da puta. Quando a morte vier, não tem como adivinhar, não tem como correr, não tem como evitar. A morte aumenta o trabalho do coveiro no cemitério, que se põe a cavar como de outra vez. E a cavar, e a cavar, e a cavar, e a cavar, para também ajudar a enterrar o que se vai pra debaixo da terra. A sua morte é pra valer, a sua vida é um teste. Todos os caminhos nos levam à morte, morte nos levam à morte, vem. Todos os caminhos nos levam à morte, morte nos levam à morte, vem. Todos os caminhos nos levam à morte, morte nos levam à morte, vem. Todos os caminhos nos levam à morte, morte nos levam à morte, vem. O ser humano e a morte andam de mãos dadas, e são tão escrotas as horas em que a morte pareja outras vidas, que já não sejam repetidas na periferia. Porque aqui vale menos a vida, vale menos do que a droga, do que a arma, do que o dinheiro, do que aquele que já está morto. Por isso, amiga, eu espero tranquilo o dia da sua ira. E eu sei que você é aquela que vai me causar dor. Mas que dor é a morte? Morte, como é que pode descobrir que dói? Eu juro, nunca pensei se fosse diferente do que imaginei. Se não importa pra vocês, pra mim muito significa saber o valor da minha vida e tentar existir, mesmo que a morte me leve. O fim da vida é o começo, e vice-versa, morte meu chegado, que talvez seja o segredo dessa vida. Vida. Morte meu chegado, que talvez seja o segredo dessa vida. Vida. Todos os caminhos nos levam à morte, morte nos levam à morte, vem. Todos os caminhos nos levam à morte, morte nos levam à morte, vem. Todos os caminhos nos levam à morte, morte nos levam à morte, vem. Todos os caminhos nos levam à morte, morte nos levam à morte, vem. Aqui é Negro Tales, véi. Eu posso morrer diante do disparo de um grosso calibre, mas enquanto existir alguém que ouve as minhas ideias e as ideias dos meus irmãos do Código Penal, eu vou estar sempre vivo, desafiando a morte. Pode crer?